Abordo vários temas, só faço se vale a pena. Dessa vez vai valer, cê arranjou um problema. Vai duvidando só porque não faz um som de boa. Mas as mentes maquiavélicas vê quando as cabeças voam. Sou diferente, sangue frio, pareço ser bondoso. Na história os psicopatas sempre foram silenciosos. Mentiu pra mim, me enganou, tentou pegar o que é meu. Tudo em volta vira revolta e tio, fudeu. Aí cê perde mais do que já tinha me tomado. Cortado, esquartejado, perna, cabeça e braço. Duvida, tenta sorte, cara ou coroa, vida ou morte. Uns mata por dinheiro, outros mata por esporte. Quem adora ver os cortes, o sangue jorrando. O relógio da vida, cada segundo acabando, agonizando. Essa cidade mata mais que rato. 1, 2, 1, tem de monte, tem de quilo. Aqui é mato, todas as casas, vejo as quadradas em cima das estantes. Psico tipo vampiro se alimentando de sangue. Os mais requisitados, os talaricos, pilantra. Moleque de 15 anos já tá cortando garganta. Imagina os graduados que eles são capazes. Não tem conversa, cê avisou os loucos pais. Coitado de você se não ouviu o que eles falou. Vai conhecer o arsenal da caravana do terror. Cê nasceu, vai morrer, é um fato cronológico. As lágrimas de sangue se mistura com as de ódio. O sangue é o alimento que me faz sorrir. Mas não esquenta, acaba logo, mas dor você vai sentir. É só Al-Qaeda, célula que causa dor. Infelizmente a tecnologia destrói o amor. É só Al-Qaeda, neurônio que cria o ódio. Vitória é vida, sangue do inimigo no foco. É só Al-Qaeda, célula que causa dor. Infelizmente a tecnologia destrói o amor. É só Al-Qaeda, neurônio que cria o ódio. Vitória é vida, sangue do inimigo no foco. E com a frieza do louco genocídio escrevo. Com a nobreza, o mesmo rimador do gueto. Minha riqueza, palavras tenebrosas agora. Tenho certeza, não é o fim da trajetória na giratória. 3 metros da calçada estava inesperada, nas costas veias rajada. Soldado cai abraçando 3, 4 malote. Desce ao inferno, ressuscita ainda mais forte. Não foi dessa vez, voltou, ainda deu tempo. Parceiro na contenção, derrubou o terceiro dos 4 vigia que trocava. Tentava conter a munição da quadrilha que apavorava. E no interior, oh, mesmo veneno. Os manos se matando por droga, mulher e dinheiro. Mas daquele jeito, meu querido, precisou aciona. É nós que tá, firma, não decepcione. Quando isso no jornal, outro espetáculo. Crânio estourado, na tribuna estampado. Eu vi assim, refleti na minha missão. Se depender de mim, ó, meus manos não estarão lotando detenções, vaziando munições. Mas sim, estudando, formando opiniões contra a sociedade medíocre e nojenta que aceita um deputado dirigir a 190. Como é que pode isso aqui servir de exemplo? Cidade modelo que lapida o temperamento dos moleque que no crime tem iniciativa. Cavalo louco no centrão metendo fitinha. Na pura calma, no psicológico enquadra. Tentar se reagir, leva tijolada. Dando risada, fala alto e apavora com a voz. Nossa cara é essa, apavorar os boy. A sociedade está em pânico, estado de choque. Os monstros voltaram ainda mais forte. Ainda mais psico, mais que isso, muito pior. Célula do interior, é só Al-Qaeda, célula que causa dor. Infelizmente a tecnologia destrói o amor. É só Al-Qaeda, neurônio que cria o ódio. Vitória é vida, sangue do inimigo no foco. É só Al-Qaeda, célula que causa dor. Infelizmente a tecnologia destrói o amor. É só Al-Qaeda, neurônio que cria o ódio. Vitória é vida, sangue do inimigo no foco. Excesso da palavra criminoso. É nóis. Interior do Paraná agora tem a voz. Humildemente direto das trancas. De volta no PSJ de novo na rua. Tava lá na boleia da Suzuki na fuga. Sumariano as falhas que o crime não aceita na rua. Ou lá no...